Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porção de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio jaimístico. Eu odeio quando eu puxo assim, aí eu vou perdendo fôlego, sabe? Aí minha voz vai ficando igual a da TT Espíndola. Acontece. Vai ficando fininho, vai perdendo todo o ar, depois para encher isso de novo. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Brunão. E aí galera, beleza? E hoje, Jurassic Combo, fazia tempo que a gente não gravava um Jurassic Combo. A gente não vai ler notícias, vamos ler só e-mails e fazer alguns agradecimentos que a gente está precisando fazer, né Calaveira? É, a Deus primeiramente, porque sem ele nada disso seria possível. Exatamente. Queria agradecer também a Academia por ter esse modo. Tá comigo aqui também, Melina. Ai, finalmente não tá chovendo na minha cabeça. Dá até pra gravar. Ah, olha, mas aqui. Você tá reclamando de quê? Vocês não estavam morrendo de sede aí em São Paulo? É, mas o problema é não ter água na sua torneira e ter água caindo pelo vão aqui da luz, velho, na tua cabeça. Esse é o problema. Ah, pega um baldinho, ampara a gota. Mas já tava. A cachoeira, depois ferve e bebe. Mas já tava, minha casa tava que nem a da Dona Florinda com as goteiras. Tava cheio de balde aqui, até a semana passada. Teve alguém que andou na geladeira, hein? Precisamos comentar sobre isso também. Já, sim! Não é? Sim. Sim, nadou na geladeira? Andou na geladeira. Andou surda. Pela geladeira. Deixa, Bruno. Mora lá, entende. Ele ficou surda também, mas tudo bem. Tá processando. Sabe quando tá aquela ampulhetinha virando aqui? Quando eu digo que ainda devia ter ficado na geladeira, ninguém me escuta, mas tudo bem. É porque, mas aí, né? Né? Falou que tava malhando, né? Não, nunca vi nada. Me mandou umas fotos pro Miode, porque só é engraçado. Isso. É engraçado. Vamos começar sobre isso. É engraçado o Miode, cara. Não é? É engraçado o Miode. Ele não vai sossegar enquanto ele não destruir a família de alguém. Isso. É verdade. Ele tá tramando, cara. Enquanto ele não destruir vidas, ele não fica sossegado, né? Aí, olha só. Aí, agora, ó, Bruno, ó. É, ó o cagaço. Agora, ó, o cagaço. Olha lá. Assim, tipo, aí, a última treta, vez... Detreta e scamming, vai. É, ó lá, detreta e se has been planted. Isso. Nós estávamos gravando o Jurassic Cast Live. Isso. Aí o Miote, quando ele conta com a gente, é batata. Mas ele conta com a gente, ele... Caralho, você já viu a última foto da Melina? Aí eu falei assim, não, Miote, eu não vi. Por quê? Porque eu sou casado, me dou o respeito. Isso. Eu não fico de saracotico por aí, com qualquerzinha. Ó. Com qualquerzinha. Vai dar merda. Aí vai, Miote, olha aqui. Aí tá aquele bundão branco no celular. Que so I'm just gonna sit on a dock a little bay. Watching the tide. Mentira, viu, gente? É brincadeira uma coisa dessa, pelo amor de Deus. É, senão a galera vai achar que é festa do ovo. Não, a galera, minha filha, pouco me importa. Eu só não quero ser responsável por matar o teu marido do coração. Só por isso que eu falei que é brincadeira. Porque se você não tivesse casada, se você não fosse casada, eu estaria cagando litros. Eu ia reforçar essa ideia. Isso, ia botar pros próximos 4 anos. Ia ser um inferno na Terra. Na sua vida. Cara, ia ser na vida. Eu não ia poder ficar online, cara, que ia ser um inferno. Eu não ia botar. Eu não ia conseguir pôr a cara na janela, que ia ser um inferno na minha vida. É, não, inclusive, cara, vou fazer um adendo aqui, Bruno. Faça, por favor. Avisar algumas pessoas. Isso. Que o que é dito e o que não é dito aqui no JurassiCast, tudo faz parte de uma empreitada e de uma coisa pseudo-roteirizada. Sim. Para avisar para meia dúzia de tarado que existe por aí, uhum, que as meninas não são duas raparigas que estão à venda. Se você que está ouvindo isso não entendeu isso até agora, elas não estão à venda. Então para de ficar escrevendo obscenidades pra ela no Facebook. É, na verdade... Muito menos de graça, viu? Todo mundo tem seu preço, né? É, aí eu acho que, sei lá, Sei lá, dois vale transporte, uma mariola, né? Um batom... R$20, tá? R$20. Acho que um batom dela já rola, assim, um batom com ela. Assim. Isso. É. Lembra, você já viu aquele filme antigo, Brunão? Chama o Cortiço? Já. Lembra já do cara que o cara currou a mulher só pra ter um coelhinho pra ela? É verdade. Caralho, a menina tem um coelho, não? Eu tô. Tudo se encaixa nessa vida, Calaveira. Eu tô espalhando meus segredos pela internet. Caralho, eu tomei um insight tão pedreiro agora. Tá vendo? Nossa, eu tô tonto, velho. Calaveira, tudo se encaixa nessa vida, velho. Tudo tem uma explicação, tudo, velho. Tudo, cara, tudo. É isso. Se até os aliens têm explicação agora pra mim, porra, tá atrasado aqui. Os aliens têm explicação, né? Ah, porra. Depois daquela aula que o Gevaerd deu no último duelo perdido, cara. Eu preciso... Ah, por falar em aliens, eu preciso primeiro pedir perdão e desculpa ao nosso querido ouvinte, o Diogo Almeida. Porque, internet, o Diogo foi quem fez o meio de campo com o... Gevaerd. Porque ele já conhecia o Gevaerd de outros carnavais, ou ele conhecia alguém que conhecia o Gevaerd. E o Gevaerd, não é que ele seja inacessível, mas ele é um cara mega ocupado. Sim, pô, ele é editor de uma das maiores, assim, de uma das grandes revistas do Brasil. E a maior revista sobre ufologia do Brasil, cara. Do Brasil. E não é pouco, não, cara. Isso dá um trabalho desgraçado. E aí ele faz o trabalho todo praticamente sozinho. Justamente. Não, depois do que ele contou, que faz em campo e vai fazer entrevista lá no meio do mato e volta, escreve, cuida da edição da revista. Cara, tem que ter pique pra fazer tudo isso. Não, olha só, eu cortei essa parte da entrevista, mas acho que vale a pena citar aqui. Ele tava contando pra gente a rotina dele nos dias em que a gente gravou. A gente gravou aquilo no carnaval, pra vocês terem uma ideia. E ele falou, cara, eu hoje tô dando entrevista pra vocês. De manhã eu tava fazendo... Editando a revista, tava, né? Editando um texto. Amanhã vou fazer não sei o que, mandar pra gráfica e tal, pra fazer a primeira prova. Então, assim, o cara, pô, não para de trabalhar, entendeu? Então, realmente, assim, é um cara mega ocupado e que, assim... teve essa disponibilidade, mas o primeiro contato quem fez foi o nosso querido ouvinte aí, o Diogo Almeida, que, pô, quebrou um galho inacreditável, cara, pra gente. Sem, né, o velho? Diogo, eu vou falar a verdade, sem o não Diogo não tinha acontecido. Almeida, não teria acontecido esse programa. Então nós queremos agradecer imensamente o Diogo Almeida, que é do site. Ele tem um site também, que é o Rubro Negro, Diário Rubro Negro. Flamenguista, sei lá. É, mundorubronegro.com. Ele olha é lá nesse site, ele faz. Ele participou de um Quem Quer Ser o Dinossauro com Biote e Yasmin. Olha aí. Que é a menina mais linda desse programa. É verdade. Uhum. Desse site. É verdade. Uhum. Tá, não. A menina mais linda desse site é um Biote de peruca. Gostosa, caralho. Um dia. Cara, tem que fazer o ensaio sexual do Biote com peruca. Cala a boca aí, Ugre. Brunão. Derruba ela aí, Calaveira. É, peraí, rapidão. Por que a gente chamou, porra? Aí, ó, pronto. Caralho. Dá pra atrapalhar? Tá, agora eu vou falar. Tá? Fala, então pode falar, fala. Dizia eu. Pronto. Eu que vou rosquear essa chamada, caralho. Um dia, Yaya ainda será minha, Brunão. Escreva essa palavras. Que isso, cara, você tá maluco? Isso, ainda bem que o marido dela não escuta isso daí. Que, você tá louco? Escuta, eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Isso é brincadeira. Mas que rolava, rolava. Lembra da menina pastora? Vocês lembram? Ah, sei, eu tinha 7 anos. Pois é, aqui. Mistério, é, tem que dar o dízimo pro você Jesse. Quer dar o dízimo? Porque Maomé, eu perguntei pra Maomé. É, as loucuras dela que ela fala. Vocês lembram dela, né? Sim, sim. E ela, aí, cara, hoje ela tá com 20 anos, Bruno. Cara, já, ela, velho? 20 anos. Caramba, que ela merda. Dá aula de física. Olha aí. Em um colégio. De nerd. Pois é. E tá assim, né? Tá naquele esquema. Igual a Melina, assim. Então ele fala assim, é meio bêbado, acho que rola. Uhum. E aí. E aí ela. Peraí. Véi, pra que a gente ainda chama, velho? Sério? É o miote aqui. Porra. Do saco. Ela não voltou, ficou mal. Ô, minha bunda. Eu curro pra vocês, tá? É, isso aí é entre você e o miote, filho. Isso aí eu não tenho. E aí, cara, aí ela virou e falou assim: ah, porque eu dou aula de física e sou adepta do vou esperar para casar. Aí, falou assim: a minha mulher estava lendo a notícia. Aí ela virou pra mim e falou assim, com a maior sinceridade, gente, esse diálogo aconteceu. Ela virou e falou assim, que movimento é esse, vou esperar pra casar? Aí eu virei pra minha mulher e falei assim, é aquele movimento das mulheres que dão um cu pra não gastar a buceta antes do casamento? Pior que tem isso aí mesmo. Sei lá, e que horror, eu falei, mas... Existe essa parada tem, mesmo. Tem. Porque na briba, lá tá escrito, dê ao homem o que é dele. Ou seja... Às vezes a mulher não quer perder lá o selinho, aí gasta as preguinhas em vez de gastar o selinho. Ai, que definição maravilhosa, né? É, que besteira isso. Enfim, não sei nem porque que a gente tá falando disso, né? Eu tô me segurando pra não perguntar. Sério. Viu por que a gente tá nesse assunto? Segurando. Por que a gente tá nesse assunto? Sério, por favor. Por que a gente tá nesse assunto? Na minha cabeça, não vou perguntar. Não vou por perguntar. Favor, cara, vamos mudar de assunto. Próxima pauta. Então fica aí os agradecimentos ao nosso querido fulano de tal, que eu esqueci o nome de Diogo novo. Diogo Almeida, porra. Obrigado, Diogo, eu te amo, cara. Eu te amo demais. E você é um cara muito foda. E tá vendo, internet? É assim que o Diogo ajudou o Jurassic Cast, Brunão. Mas como é que os outros ouvintes também podem ajudar o Jurassic Cast? Como é que eles podem auxiliar o Jurassic Cast nesta empreitada, Brunão? Cara, olha só, as pessoas podem ajudar de várias maneiras. Você pode ajudar sendo um patrão. Ou você pode ajudar simplesmente comentando no site, por exemplo. Você não é um ouvinte menor, não se sinta. Porque tem muita gente que tá até falando isso, né? Ah, puxa, não posso ajudar agora, mas eu queria ajudar. Gente, não se preocupa, ajuda quem pode, tá? Não se preocupa com isso, o Jurassic Cast vai continuar do mesmo jeito que a gente sempre fez, tá? É, a gente tava precisando realmente abrir o Patreon para poder receber... É, algum dinheiro, para poder entrar algum dinheiro pra gente poder pagar as coisas do site. E graças a Deus, assim, pra quem acredita em Deus, ou graças a Jaga, graças a, sei lá, Obi-Wan, Iemanjá, a força, Astar-Cheran, enfim, e a sétima frota, graças à sétima frota de whatever, é, a gente conseguiu já em pouco menos de um mês, né? Esse programa, quando tá indo ao ar, já passou um mês do que a gente abriu o Patreon. Mas agora, quando a gente tá gravando, não tem um mês ainda. A gente conseguiu já, até o momento que a gente tá gravando, 62 patrões, cara. Olha só! E nós estamos quase batendo a segunda meta. Estamos já quase batendo a segunda meta e espero que quando esse programa vai ao ar, a gente já tenha batido a segunda meta também. Ah, mas isso, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza também. Mas assim... R$3, é o dólar, mais ou menos a taxa cambial que tá hoje, eu não sei, acho que o dólar caiu. R$3. Cara, tá R$3, com R$3 você pode patrocinar o Jurassic Cast e você vai ter um monte de conteúdo o mês inteiro. Gente, divide R$3 por 30 dias. Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui também é, se você não pode contribuir agora, tem problema, mas contribua com outras coisas, sabe o quê? Compartilhando as nossas postagens no Facebook, curtindo no Facebook, indicando o podcast para outros amigos, né? Para amigos, para familiares, etc. É claro, sempre avisando do conteúdo, né? Explicando o que é, não vai indicar para sua professora da catequese, né, velho? Pelo amor de Deus. É, comentando no site, mandando e-mail, seguindo a gente no Twitter, seguindo o Calaveira, o Brunão, o Miote, a Melina, enfim, todos os integrantes no Twitter também. sabe, fazendo pequenas coisinhas assim, você já vai ajudar a gente a crescer sempre muito mais e mais e mais. Sendo um Patreon, você tem direito a recompensas que a gente já explicou naquele programa e outras Isso. coisinhas, agradinhos que a gente tem feito. Por exemplo, a galera que... Que é Patreon. Independente do valor. Isso, viu em primeira mão a vitrine do último Jurassicast que já foi ao ar, que era o do Ira de Khan, entendeu? Sim, a galera, cara, quando a gente recebeu a vitrine, a gente criou um post lá, onde só os patrões podiam acessar, e aí todo mundo, os 62 Patreons, puderam acessar e puderam ver já em primeira mão a vitrine. Fora outras coisas que a gente está querendo botar ali, sempre, é claro, só para os patrões, né? Enfim, a galera tá pagando, então a gente acha que eles têm... Merecem, né? Merecem, isso, tem direito de ganhar certos mimos. Coisas que, é claro, é só adiantamento, porque a gente acaba abrindo para todo mundo. É o caso, por exemplo, da vitrine, tá aí para todo mundo ver. Hoje já saiu o programa, então vocês já curtiram aí a vitrine. É um conteúdo exclusivo prévio, digamos assim, né? Ou às vezes rola bastidores que a gente também vai mandar só para os Patreons. Então assim, se você tem interesse, gosta do Jurassicast e quer ajudar, a gente tem um link aí no post pro programa que a gente fez só sobre o Patreon. Se você não escutou ainda, escute, entenda o que é o Patreon e, cara, contribua com o que você puder. Não se preocupa, eu só posso dar $1 aqui, ou 50 centavos, ou 25 centavos, eu não sei se ele permite, mas enfim, eu não sei se o sistema do Patreon permite... Eu acho que não, né? O mínimo não é 50? Eu acho que o mínimo é 1, mas eu não sei. Ele permite, por exemplo, eu dar 11 dólares e 11 centavos, isso eu sei que ele permite, mas eu não sei se abaixo de 1 ele permite. Mas tenta, de repente consegue alguma coisa lá. Vai que dá, né? Exato. E se você não conseguir dar nada, escreve comentário, que isso gera movimentação do site, gera número pra gente. Outra forma é muito bom. Outra forma que vocês podem ajudar também, vai no iTunes. Sabe, isso. Você que baixa no iTunes. Excelente. Que deve ser o quê? 99% dos ouvintes que baixam no iTunes? Provável. Vai lá no iTunes, na parte de podcast, e dá uma avaliação. Isso. Faz uma avaliação lá. Pode fazer um comentário. Se puder fazer um comentário, é melhor ainda. Né? Mas você pode marcar só as estrelinhas. A gente pede que marque 5, né? Por favor. Né? Se você puder, pelo menos 4, já ajuda pra caramba, né? Por quê? Porque quanto mais bem avaliado, mais buzz o Jurassicast, o feed do Jurassicast no iTunes gerar, mais nós vamos ter destaque na página e mais o Jurassicast vai crescer. É uma forma, direta ou indiretamente, de que vocês podem, que vocês ouvintes podem estar ajudando o Jurassicast nessa empreitada. Então, Interneticos, olha só. Em virtude do amor gigantesco que vocês têm por nós, e nós por vocês, porque, cara, é uma coisa que eu gosto nessa vida é dos ouvintes. Viu? Cara, eu gosto mesmo dos ouvintes, sério. Eu sério, também se gosto. Se eu pudesse botar tudo, sei lá, a galera toda num lugar assim, poder cumprimentar um por um, eu faria com o maior prazer. Eu gosto mesmo, gosto de verdade. Com certeza. Palavra de honra, tô de média não. Falando sério, porque eu não sou esses tipinhos aí na tal... A tal autodenominada podosfera. Lá vai cagar. Ah, mas eu. Começou. Que falam e na verdade odeiam, porque eu não gosto de contato com o povo. Meu irmão, eu me lancei, né? Estou dentro de um empreendimento para público. Se eu não gostar do público, eu no mínimo sou um hipócrita, né? É verdade. Então, eu gosto muito do público. Dos ouvintes do Jurassicast. E por causa disso, nós hoje não vamos ter notícias, né, Brunão? É verdade, hoje a gente tem muito e-mail, assim, atrasado. Cara, a gente bateu o recorde de e-mail, assim, de longe. Cara, Ó, hoje, só dos que a gente separou tem 20 e-mails. A gente não vai ler todos. Nós separamos 20, que nós vamos, não vamos poder ler todos. Isso. Mas, no geral, nós recebemos mais de 200 e-mails. É e-mail pra caralho. Nós nunca tínhamos recebido essa quantidade de e-mail. Eu fiquei muito feliz. E é um e-mail mais fofo do que o outro. Alguns com críticas, sim, não tem problema nenhum. Ou tem que ter crítica mesmo, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas, no geral, e-mails todos fofos e muito bacanas, de pessoas escritas com... de pessoas que escreveram com o maior carinho, e eu gostei muito, cara, de verdade, eu tô assim, tocado. Eu também gostei, e a gente hoje vai reservar a maioria do tempo pra ler vários desses e-mails e comentar algumas coisas, né, em isso, cima desses e-mails. Antes disso, Bruno, eu ainda quero falar do Biote. Ah, não, sim. Conta as fofocas. Ok. Cala a boca que tu tá envolvida. Eu? É. Caralho. O que eu avisei pro Miote, Brunão? Da última vez. O que você avisou pro Miote? É, o que eu falei pro Miote? Que ele não fizer, que ele não ousasse repetir. Ah, a nossa suruba. Ei, Brunão? A suruba? A suruba, eu, a Smith e Gianni, e Miote convida. Miote recebe. Ah, sim, verdade. É, o Miote convida. Eu avisei pra aquele cafajeste, aquele destruidor de lares. Isso. Que ele fala assim, se tu repetir, tu vai se arrepender. Então acho que você tinha que jogar no ventilador agora. Não, nada no ventilador. Porque depois vai voar na minha cara, né? Isso, vai, eu só tô escutando. Tô só ouvindo aqui. É, mano? Só escutando. Porque bate e volta, né? É verdade. Mas eu não faço vídeo, não. Eu não vou. É verdade. Não irei. Isso. Mas, eu quero falar, ele não tá aqui, ele era pra tá aqui, eu chamei ele, mas ele falou, é engraçado, o Miote é uma figura, ele virou pra mim e mandou no WhatsApp, não vou poder entrar, estou morto, foi mal, trabalhei demais. E aí, ele está online no Skype, uh-huh. E ele está online no WhatsApp, pergunta e no Facebook. Se ele responde. Não, eu mandei uma mensagem pra ele... Agora, quando eu entrei no Skype, mandei assim... E aí, vai gravar? Não posso. Enrolado aqui. Eu já sei o que, que ele tá enrolando. Enrolando ou enrolado? Aí o Miote... O Miote é um cafajeste, cara. Não. Aí, ele, olha só, ele vai e me faz uma porra... Gente, eu não vou falar pra vocês não, olha. Na minha vida, nesses 34 anos de vida que eu tenho, eu nunca pensei que o meu sonho... que é o Jurassic Cash, o meu empreendimento, que eu invisto tudo que eu tenho e o que eu não tenho em minha vida, fosse virar uma conversa entre quatro donas de casa, mas daquelas mais escrota possível, que não tem o que falar. Sabe aquelas... Velho, eu via as quatro paradas no portão e o Miote levantando uma parede, sabe? Escutando. Elas quatro. E as quatro no portão e o Miote lá levantando uma parede. Cara... Ele é... O Miote é aquele cara que fica agançando a conversa dentro do ônibus. A Lidiane contando a história da formiga. Deus amado. Velho, deve ser uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Olha, Lidiane, na boa. Minha filha, nunca mais você conta isso aí, porque isso é ridículo. Você tem que ver o que eu cortei. Cara, mas é porque eu achava que a formiguinha ia pro céu das formiguinhas. Ah, velho. Ah, quem enganar quem, Lidiane, cara? Sério, quem enganar quem? É, a gente tem uns esqueletos no armário dela, né? Guardados. Caralho. Pra gente jogar quando... Chimei o que eu diga, né? Caralho, velho, teve um dia... Olha, eu vou chamar essas três barangas e esse corno do Miote. Eu vou fazer um especial... Não me chame. Lavando a roupa com... Não, você não, porque tu é um peidão, tu vai ficar quieto. Não me chame. Tu não tem peito. Eu vou chamar essas três barangas. Tem mais peito que eu, não? Vou chamar essas três barangas e o Miote aqui no programa especial e eu vou falar o sujo de cada um deles, né? Aqui no ar, vai ser a tia live. Toma cuidado que vai voltar pra você pior, tá? Que eu sei da tua vida, tá? Você para com olha isso aí. Vai jogar, você vai trucar, eu peço vocês, rapaz, você para com isso. Olha aí, Brunão. Vai chamar a Zona Leste inteira, Corinthians. Chamar o quê? Os teus amigos, mano, do Corinthians? Pô, guria, se fecha com essa aceita da tua vida. Olha só. Olha só. Cara, mas, velho, eu fiquei... Gente, vocês não sabem... Vocês não viram a minha cara ouvindo aquele programa ali, Jenny? Porque eu acreditava no céu das formiguinhas, velho. Leonardo quieto. Leonardo quieto, cara. Aí, é porque são três comadres, né? Aí uma não tem coragem de virar pra outra e falar assim, caralho, guria, cala a boca, tá falando muita merda. Fica uma retardada falando da formiguinha e as outras duas retardadas baranga falando assim, ai, que história fofa. Não foi isso não, cara, você tá ouvindo o programa errado. Ai, que história fofa, que história fofa. Porque as três quer se pegar, você sabe que rola, né? Peraí. Ah, mas como não? Cadê? Não tá aqui. O chinelo. Tá, deixa eu ver se estou usando os calços. Não estou usando uma calça de zíper. Não tem. Enfim, é isso aí. Ah, não, peraí. Meu chapeuzinho do Mickey vai me salvar. Peraí. Ah, não. É. Ai, cara. Ah, não, esse barulho maldito. Que merda. Sabe que rola, né? Aí elas três elas não conseguem falar, ela virar assim, caralho, guria, cala a boca, porra, tá falando merda. Não. Aí fica, nossa, que fofa, ai, que linda, não, você que é linda, não, você que é linda, você que é linda. E fica o pedreiro do miote, né? Na parede e só olhando. E, você sabe lá, o que, é que ele tá fazendo nessa hora? Ah, mas deve estar numa punheta tão precoce. Isso, exato. Com a Lorena. Tá assim, ó. Com a Lorena! Falei! Soltei miote! Cara, miote, sacanagem do internet, o miote, isso não sei, eu acho que vai poder usar, o miote. Ó, eu vou botar tudo e ele vai escutar na hora que for pro ar, viu? Fortaleza. Miote viajou pra Fortaleza. Mas eu tirei de Pepeca. Atirei de Pepeca, miote. Meu nome, chama-se Lorena. Isso. Vai cortar aí os fotos. Mas porra nenhuma, chama-se Lorena. Isso. É, ela não tem de boa. Nada. Ouvinte. Aí, o miote vai dar, vou pra Fortaleza. A gente vai lá, escravoceta. Vou lá. Gastar o que não tem, mano. Gastar o que não tem. Véi, eu não sei, eu juro por Deus, que eu continuo querendo saber como que o miote viaja. Juro por Deus que eu quero continuar. Aí foi lá pra Fortaleza. Chegou lá em Fortaleza. E aí, miote? Tá bem? Encostado na casa da coitada Yasmin. Da Yasmin. Aí, tá encostado na casa da Yasmin, manda mensagem, 2 horas da manhã. Caralho. Eu estou com medo. Meu. Que as vidas devem ser meio malucas. Disso eu não duvido, velho. Isso eu não duvido. Velho, ou esse programa não vai ao ar, esse programa vai ter um pi. Esse pi vai ter um programa, velho. Sério. Esse pi vai ter um programa. Esse pi vai ter um programa ou um programa? Porra, vai ser problema. Um grande pi de uma hora. Ah, porra nenhuma, não precisa ter problema nenhum. Aí ele tá lá na casa da Yasmin, caralho, você tá aqui. Por isso que eu não espero ele aqui, velho. Depois você só. E o Belch também tinha uma vez falou que ia pra São Paulo. A menina virou pra ele e falou assim: não, vai ficar aqui não, Belch. E é que ele só fala: não, não tem espaço lá em casa não. Internet, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Ela falou desse jeito, ela não deixou o Belch ficar lá. Ela não deixou, não, pode ficar aqui. Aqui não, aqui não, aqui não pode não. Belch, porra, mas. Não, aqui não, vai lá pro Dai, vai lá pro Dinho. Aí meteu o Dinho, sei lá, mora lá no ABC do Paulista. Do inferno. Pra caralho. Aí o miote tinha que se fuder pra ir pra casa da Yasmin, é uma merda. E aí, miote tá lá em Fortaleza, né, Bruno? Isso. Aí, Caraô. Isso, de abadá, não sei o quê, pá, não sei o quê. Aí chega miote e fala assim, pai de Lolô não gostou. Aí, por que que não gostou, não é? Coisa de pai. A gente que é pai de uma menina, Bruno, agora que tem ó, a menina dele... Sei lá, tem 3 meses. Tá com 3 meses a tua filha? Tá sim. Tá com 3 meses só. Mas um dia ela terá 13 anos. Ou pior, 16. Ou pior, não. 18. Porque ilegalmente ela pode cair no WhatsApp. Não, olha só, deixa eu só contar aqui. Foi aniversário do Felipe, né? Convidei o Miote, convidei o Cavalaveira tal. A galera tava lá. E aí eu tava com a Isabela no colo. Aí o Miote veio fazer graça pra Isabela. Caramba, e aí a Isabela foi e segurou no dedo do miote. Eu falei, larga minha filha agora! Larga! Desse jeito. A Manoezinha, a Manoela, tinha o nosso vizinho de porta aqui. Manoela era apaixonada por esse garoto. O garoto parecia um retardado mental. Moleque desse jeito. Ah, pô, eu até esqueci o nome dele. Ah, porque o fulaninho, não sei o quê. Cara, a Manoela, quando via esse garoto, ela parecia uma louca. Ela parecia, sei lá, É, sabe essas fãs do... Justin Bieber. Justin Bieber. Isso. Bieber. Elas ficavam assim... Ai, mãe, olha, papai. Olha quem é, papai. Eu só olhava assim... Sei. Tô vendo. Aí o pai do moleque virou e falou assim... É, meu filho, vai dar trabalho. Eu falei, se continuar com essa cara, bicho, não vai dar não. Enfim. E aí, o pai de Lulô não gostou. E aí, Miotti, como é que vai ser? Porra, falou que vai bater, vai acontecer, vai dar porrada. Quer mandar clapar? Isso lá em Fortaleza. Eu falei, Miotti, cuidado. E ele vai tomar uma facada. Aí lá. Eu falei, Miotti, cuidado com esses cearenses, eles são meio esquisitos, Miotti. Aí, Miotti, não, mas isso aqui tá de boa. Rapaz, adivinha, Brunão, adivinha quem estava em Brasília esta semana e estava passeando com seu genro? O Best, os Best. Mentira! Velho, eu tô te não, falando. Eu não acredito verdade, nisso. Verdade. Eu tô te falando. Essa aí sabe porque essa aí, inclusive essa aí, o Miotti tem história, viu, Itália? Ah, vá! Um dia eu chego lá. Tá espalhando casa aí que não existe. Um dia eu chego lá, vocês viram. Essa é a minha. A tuta ela sabe, não sabe, Bruno? É verdade. Vou dizer uma parada aqui. Eu que encontro o Miotti quase todo dia, não sabia disso aí, não. O Bruno, ele me ligou. Pô, sabe quem é que tava aqui em Brasília? Ele falou, pô, o pai da Lorena. Eu falei, ué, mas peraí. Ele não queria te matar, fazer acontecer? Pô, tava com o ciúme da filha e tal. Que é normal, repito. Aí virou e falou assim, porra nenhuma, veio pra cá pra acertar umas contas aí no ministério não sei da quê. Pô, levei ele pra almoçar, ele pagou o almoço, Miotti já não é bom, tá? Pagou o almoço. Cara, o cara levou ele no porcão, né, velho? Mentira disso. Ele, é sério, porra. Quando ele pegou o avião pra Brasília, sabe com quem que ele veio? Rodrigo. Eu falei, quem, Miotti? O Tiririca. Ai. E ele falou pro Tiririca do Jurassic Cast. Olha aí. Aí eu falei, caralho, Miotti, já tá nesse nível, meu genro. Aí ele não falou meu genro, eu falei, no cu que não falou. Duvido que ele deve ter virado pro Tiririca e falou assim, meu genro tem um site. meu genro é artista. É artista. Meu genro tem um programa de rádio, né? Meu genro é artista. Porque antigamente era do Banco do Brasil. Meu genro é do Banco do Brasil. É gerente do Banco do Brasil. Hoje em dia, meu genro é artista. Falei, é mesmo, meu? Quer dizer, então, que teu sogro tá esquematizando com a gente, pra gente lá na Câmara dos Deputados, com o Tiririca, pá, não sei o quê. Porra, né? Você vê, né? Todo orgulhosão. Aí, são aqui, ó, 11h13 de uma terça-feira, eu mandando o WhatsApp pra esse filho da... Ele está online. Eu vou tirar uma foto e vou no post. Ele tá online, ele não responde. Já viu ela, Bruno? Já. Do iOS? Já. Lembra quando o cara transava? O cara ficava, oh, meu Deus, que orgasmo. Uhum. Miotti deve estar neste nível, esse exato momento. Miotti e Lolo. Pois é. Aí Lolo vai e participa. Isso foi antes, viu, internet? Pra não rolar que ele tá rolando depantismo. Olha o cagaço do Brunão. Velho, olha só. Eu já tô avisando aqui. Eu vou deixar tudo. Aí tá? Lolo vai e fala assim. Foi na gravação do Quem Quer Ser o Dinossauro. Isso, tá na gravação Quem Quer Ser o Dinossauro. Tá no ar, é o All Star. Isso. Peraí, que eu vou pegar aqui agora. É o All Star Parte 1. É o All Star Parte 1, que inclusive eu quero dar os parabéns pro Leonardo e pra Yasmin, que ficou muito legal, viu, cara? Ficou legal mesmo, ficou fizeram um trabalho... Nada, gente, ficou legal pra caralho. É assim, nem o Miotti nem a Yasmin tinham experiência com talk show, nem com game show, nada desse tipo, né? E assim, cara, eles estão, assim, né, pelo menos nesse programa aqui, eles mostraram um avanço tão grande. O Miotti tá todo desenvolto. Eles estão melhorando, cada vez estão melhores. Ele tá parecendo o dono da RedeTV, tá meio escroto ainda, mas tá bem. Isso. Tá legal. É, exato. Dá pra você assistir? Falta um assunto, cara, que você tá entrando em 10 assuntos e não termina. Não, calma. Olha a outra querendo saber da fofoca. Olha a outra. É porque essa não sabe, né? Essa, sua biscate, ele não te contou, tá? Olha que recalcada. Ele... Biscate, ah, sua filha. Ela tá nojenta. Peraí. Ai, começou. Aí. Cara, deixa eu ver se tem como deixar mudo. Mudo. Tu vai bloquear. Usuário, olha, tem velho. Tem como tá bloquear. Aqui. Olha, tá aqui, eu bloqueio. Ah, para com essa porra. Termina a porra do assunto. Aí Lolo vira. Lolo, lá de Fortaleza, vira e fala assim: ah, porque aqui é a primeira dama. Ele tá no All Star, viu? Ela vira e fala assim: ah, porque aqui é a primeira dama, mas aqui não tem nepotismo, não. Aqui, Brunão. Eu não. Na hora que eu escutei, eu falei: aqui, não. Aqui é a primeira dama? Olha só, olha aí. Aqui é a primeira dama. Primeiro que nem eu, nem o Bruno somos casados, né? Deixa. Não, tá tranquilo, beleza. Se é a primeira dama, ótimo. Eu só achei legal o Miotti ter deixado. Ele podia ter cortado, entendeu? Ele ainda falou, aqui não tem nepotismo. Olha só, aí eu virei pro Miotti na minha hora. Então, Miotti, estou aqui escutando seu programa, que inclusive está muito bom. Isso é verdade, tá desse jeito aqui no meu WhatsApp. Porra, essa de primeira dama, Miotti. E ele? Aí ele: ela estava só brincando. Eu falei: estou sentindo o cheiro de Yoko Ono. Eu estou sentindo. E agora, tem uma coisa, meu Et. Tem uma coisa. Yoko Ono é a casa do caralho. Porque vaza tu, mas o Jurassic não vaza, não. Não, ele me ligou. Eu tava brincando. Foi aí que ele me ligou e ele me contou o negócio do sogrão. Sogrão. Meu gente. Meu gente agora é artista. É arte. Velho, olha o Miotti. Cara, o que é a isso? Vida do Miotti. Cara, a vida do Miotti, ela. É que sei lá, velho. Eu acho que o cinema brasileiro devia pegar o Miotti, sentar o dia com ele e escrever uma história da vida dele, sério. Não, eu acho que tinha que fazer um reality show, cara. Cara, Miotti Alive? Como é que é? Eu não sei, cara. Miotti Brother, sei lá, uma parada. Tinha que rolar um reality show. Oh, o Miotti já mora na Fazenda, né? Então, tipo, podia ser a Fazenda com o Miotti. Cara, ele tem história de infância. O Miotti fugindo de namorado das meninas. De uma menina. Fugindo de um namorado, uma garota, no colégio que a gente estudava junto, porque o cara largou a guria. E o Miotti não deixa nem o Miotti não deixa o prejuízo de esfriar, não. O Miotti fala assim. Miotti, você vira e fala, vira, o Miotti fala assim: caralho, Miotti, acho que aquela guria ali tá me dando mole. Ele olha quem é e vai lá conferir. Isso, é. Aí ele vira, aí então ele não deixa nem esfriar. Aí o cara terminou, tipo, o cara terminou 2 horas depois, o Miotti já tá lá. Como ele é igual, uau. Aí o cara, ô Miotti! Rapaz, o Miotti deu. Isso eu vi, velho. O Miotti deu um pinote naquele colégio, cara. Ô, você tava terminando com ela, velho. Ô, porque o cara era forte pra caralho, o cara. Ô, vem cá, velho. Que é? Não tem nada a ver, não. O cara te perguntou uma parada da filmagem, Miotti. Ah, bom. Cara. Ficou branco, mano, o Miotti. A vida do Miotti é melhor que Seinfeld, cara. É incrível. Melhor. Essas paradas que ele conta aqui, não é nem um terço, não é nem um terço da epicidade que é a vida do Miotti. Velho, olha só. Inclusive, assim, já pra gente entrar nos e-mails. Só consigo definir o Miotti com uma palavra: épico. Não. Tem um ouvinte, o Valdir Fumene. Ele, ah, eu sei. Ele mandou um e-mail pra gente. E eu vou ler assim como o primeiro e-mail pra gente entrar na parte. Antes do e-mail. Vocês viram a tarrafa dando em cima do Miotti? Também, lindo, né? É outra. Cara, é outra. Tarrafa. Quero pois é. Senhora. Largou o negão e agora tá aí todo Miotti. Velho, olha a cantada de peão da tarrafa. Ela virou pro Miotti. Isso tudo tá no All Star, viu, gente? Ela virou pro Miotti e falou assim: Miotti, tá esperando o ônibus? Eu, Miotti, eu não, burro pra caralho. Eu não, porque você tá no ponto. Nossa, Miotti. Vixe. Tem um ouvinte, o Valdir Fumene. Ele mandou um e-mail. E aí, na abertura do e-mail, ele definiu bem o Miotti, cara. Por isso que eu acho que a gente tem que Eu vou começar lendo o e-mail dele, tá? O Valdir Fumene. Ele não falou de onde ele é. Ele já escreveu vários e-mails aqui. Ele botou assim: olá, Jurássicos e Miotti. O Zé Maier / Renato Gaúcho da podosfera. Desse jeito, cara. É isso aí, velho. É a melhor definição do Miotti, velho. Zé Maier, Renato Gaúcho. É verdade. Por quê? Não, Renato Gaúcho eu não concordo. Não, porque Renato Gaúcho é um cara rico, tem uma filha gostosa pra caralho. Mas é comedor, cara. Véi. Ah, não deve ser. Miotti não é tão comedor assim também. É mais a fama. É mais assim, né? É porque assim, sobra. A gente não pode usar, aí vai sobra na mão dele, né? Entendi. Miotti não é tão comedor assim também, né? Vamos ficar, Miotti é comedor, claro. Mas assim, entre ele, eu e o Brunão, Ele ganha. Não, é porque ele é solteiro. Sim, mas ele ganha, tá ganhando. Botando no papel ali, ele ganha, né? É. Da minha vida ninguém sabe, eu acho melhor continuar assim. É melhor mesmo. Vamos lá. Valdir Fumene Jr. disse o seguinte: gente, que episódio lindo. Dava gosto de ouvir o Márcio falando seus trabalhos. Ele tá falando da nossa entrevista com o Márcio Seixas, né? Muito boa. E ele falou o seguinte: de quanto o Márcio é feliz fazendo esse trabalho. Além disso, o programa despertou minha memória afetiva de volta às minhas tardes da sessão da tarde. Meu comedor. Ai, para com essa... Caralho, não, Calaveira, falei, porra. Meu comedor. Não sou eu, é o Hugo. Tá bom. Meu comedor. Meu comedor. Tá bom, Calaveira, chega. Parei, sério, por favor. Tô parado. De volta às minhas tardes de sessão da tarde, os VHS e DVDs da Disney que alugava, ou dos domingos de manhã que ficava esperando o Homem-Morcego aparecer no SBT. Ao mesmo tempo que fiquei feliz, fiquei com raiva e chateado com o que fizeram com ele. Infelizmente, no Brasil, querer ser justo é praticamente criminoso. Dá trabalho e você acaba sendo vítima de represálias. Azar da Delarte, que está perdendo um sensacional profissional pelo simples fato de ele querer o que é dele e de todos os outros profissionais por direito. Um grande abraço. Queria agradecer ao Valdir Fumene por ter mandado esse e-mail e vários outros que mandaram sobre esse programa, cara. Esse programa teve muita repercussão nos e-mails e nos comentários. A galera gostou bastante da entrevista com o nosso querido Márcio Seixas. Mas foi uma entrevista sensacional. Ele é um querido também. É verdade. Eu adorei ter feito essa entrevista com ele. Ele é muito legal pessoalmente também. Não é só superficial, não. Ele é super atencioso, trata todo mundo bem. Uma pessoa, assim, bem bacana. Gostei muito de ter conhecido ele. É, infelizmente ele entrou nesse embate judicial, né? E... sim, é, ele acha que tá certo, a empresa acha que tá certo. Cara, eu vou falar a verdade, que assim, eu concordo que eu gosto muito do trabalho dos dubladores e acho que eles fazem sim diferença muita nas obras quando há dublada e tal. Eles são responsáveis pela popularização do bagulho no Brasil muitas vezes. Entretanto, é uma área bem cinza, né, Brunão? Porque é meio estranho, assim, né? É verdade. É muito cinza, assim, se eu for pensar nos pormenores. Mas enfim, é uma pena que a gente não vai ver o Seixas mais os trabalhos da Delarte, que hoje em dia é a principal casa de dublagem do Brasil. Cara, e a dublagem faz toda a diferença. Se você tá vendo, tem seriados que eu não consigo assistir dublado. Tipo, não dá. Você, assim, eu tento, assim, sei do trabalho que é, né, dos dubladores, tento prestigiar, mas tem uns que não dá certo, cara, que não rola. Tem uns que eu não sei nem como é que se chamam dubladores, cara, porque é tão ruim, o cara dubla tão mal. Não sei se vocês têm essa impressão também. Que eu tem. Tenho. Não, tem uma época da dublagem que eles pararam de dublar no Brasil, que os dubladores meio que quiseram fazer greve, rolou um problemão, e aí começou a tudo ser dublado lá em Miami. Aí você vê muita produção da TNT horrorosa por causa disso. Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassicast, com as camisetas e produtos do Jurassicast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transudos. E o Radagast, tem visto? Ah, vai fuder. Não, é sério, eu queria te perguntar isso ao vivo, porque eu só converso com o teu... Não vou dar nomes. Que ai, é o meu. Para. Ele falou e tal, que ele quis dar uma funfada. Como é que foi isso, cara? Ah, então, sabe, umas duas vezes assim que a gente se encontrou, que tava conversando, negócio de evento, não sei o quê. Aí ele veio cheio, todo meninão. O Radagast. É, todo meninão, aí me abraçou e ficou ali, ficou elogiando. E aí eu falava com ele, ele ficava fazendo cara de paisagem, sabe assim, olhando pra minha cara. Aí teve uma hora que eu fui cumprimentar, né? Fui dar um abraço ali, tipo, ah, assim, sai fora. Caraca. Aí umas duas vezes, já, e uma outra foi atrás do palco, assim, ele veio todo felizão se despedir, caralho. Tipo, pô, tudo bem, cara, né? Você é o Dr. Who, mas, por favor, né? Tava meia bomba? Tava meia bomba? Não, né? Mas eu acho que foi na zoeira mais, sabe? Porque eu era uma menina dali. Tipo, sei, né? Zoeira de velho, aham. Uhum. mas ele tá muito maracujá, cara. Não rola, não. Vem cá, tu manja, tu fala inglês pra conversar com o cara, porra? Eu falo, eu virei um mês na Europa, porra. É, o Ana, tem um... Iwana na Pequim, bro. Até hoje eles estão lá. Caralho, o que é aquela punk tava querendo dizer, a Iwana na Pequim? Eu que joguei uma panqueca no negócio de colocar pão e eu não sabia, eu pensei que era uma chapa pra esquentar a panqueca. Joguei a panqueca no meio da mesa. Caralho. Aí ficou o pessoal do hotel, tipo, eles olhavam pra panqueca jogada na mesa. Aí apontavam pra minha mesa e davam risada. Aí o meu marido, meu Deus, acho que você colocou a sua panqueca num lugar que não era pra ter colocado. A melhor frase que ela me contou foi o Bruno virando pra ela e falou assim: véi, cala a boca com esse teu inglês. Não, ele falou assim: para de falar que nem maloqueira. É, para de falar que nem maloqueira. Vamos lá, vai, chega. Chega de interrupções, eu prometo. Agora é só e-mails, Brunão. Vai, próximo e-mail aqui é do Cláudio. Opa, bom dia. Meu nome é Cláudio Valério, tenho 35 anos, sou engenheiro de pesquisa aqui na França há alguns anos. Me adaptei bem ao país, etc. Mas vocês devem imaginar a falta que faz poder falar com as pessoas com o mesmo background que você. É, falar da Sé, do Braz, né? Essas coisas gostosas. Vixe. Poder estar filmes de sessão da tarde, sem ter que explicar o que é curtindo a vida doidado no Brasil, etc. Sem contar que, como nordestino, o meu humor está a quilômetros de distância do humor francês, isso é verdade. Escuto podcasts há relativamente pouco tempo e, como muitas pessoas, comecei outros canais até chegar até vocês. Acho que adicionei o feed de vocês depois da participação de um membro no Pauta Livre News. Os programas em que vocês assistem os filmes são simplesmente o melhor formato de podcast que eu conheço. Não sou fã do Quem Quer Ser o Dinossauro ou Vale a Pena ou Dá Pena, mas se a cada 4 formatos vocês lançarem pelo menos um que se sobressaia, eu não vou reclamar. O fato de ser um later adopter me permite de consumir os episódios sem ter que esperar uma semana. E como eu escuto na ordem inversa, do mais recente para o mais antigo, me faz seguir a evolução do grupo no sentido oposto, principalmente as tretas e reclamações em relação aos comentários e repercussões de podcasts anteriores. Já devo estar chegando depois da batalha. Acabei de ouvir o episódio do Robin Williams, mas gostei muito da reação inflamada às críticas. De todo jeito, se você ignorar as críticas, vão te chamar de arrogante. Consideração a opinião dos ouvintes, etc. Melhor pôr pra fora e pronto. Mesmo que achem que é mimimi. Bom, poderia escrever mil linhas a respeito do podcast, mas não quero chover no molhado. Não vou dizer quem é o meu caster favorito. O time é tão bem... É que sou eu, né? Pode falar, faço bem. O time é tão bem entrosado que parece injusto. Finalmente, ele é um artista. Mas posso dizer... Velho, para. Sério, eu fiquei tonto agora. Sério. Desculpa, cara. Eu vou desmaiar aqui, cara. Sério. Meu genro Miotti é um artista. Eu tá amo. Bom. Eu paguei, olha só o que ela fala. Bota mais perto. Amo meu genro Miotti, ele é um artista. Ai, eu vai. Amo meu genro Miotti, ele é um artista. Cara. Vai, por favor, termine esse e-mail. Mas posso dizer que as participantes femininas me reconciliaram com mulheres que participam de podcast. Ah, isso eu concordo. Deve ser o fato delas não tentarem a todo custo fazer o mesmo tipo de humor que os marmanjos. Elas são muito inteligentes para isso. Oh, meu Deus, é verdade. Obrigada, abraços e continuem o ótimo trabalho. Obrigada, Cláudio. E você muito está num lugar obrigado. Muito legal, viu? Se pois quiser, é, Cláudio... se ter uma casa aí, eu tô indo aí, viu? Eita, ó, tá fácil. Vai, é... eu, meu marido, tá? Vai nós dois lá. Tá bom. Seu meu ódio. Eu vou é só. Uma coisa que ele falou, e é verdade, Calaveira, a gente já tava conversando até sobre isso, né, Calaveira? Sobre como o nosso elenco feminino é muito melhor do que qualquer elenco feminino de qualquer podcast, né, cara? É verdade. Cara, já foi melhor, mas ainda mandou bem pra caralho. Ah, tá. É, já foi melhor, mas fazer então, o quê, né? Eu vou pegar uma mulherzinha do Google aqui. Eu vou, nunca, peraí, pegar. Nunca esquecerei esta mulher quando a gente viu a primeira vez lá. Onde é, cara? Onde é que foi, menina? Campus Party. Caralho. Campus Party, cara. Nossa, mas era bonita. Jovem. Hoje em dia, né? Tinha uma pele firme. Hoje em dia tá aí. Branca. Okay, né? Fica pintando o cabelo de um jeito mais escroto do que o outro. Outro dia eu chamei ela de Lady Gaga. Tão escroto o cabelo que ela tá. Tá. Já terminou? Meu genro é um artista. Já terminou? Vai, Calaveira, lê um aí, vai. Não é muito antiga. Também. Agora o Bruno morre. Melina tem um bigode. Olá, senhores do Jurassicast. Aqui é o... Tenho 32 anos, falo de Goiânia. Escrevo, né, filho? Esse contato é um agradecimento simples, mas de coração. Vocês podem dar publicidade ao meu relato, mas peço anonimato ao meu nome apenas. Ué, ele, a gente não vai falar, revelar o nome dele, porque ele é policial militar há 5 anos, deve ser por isso que ele não gosta, que não quer que revele o nome dele. Busquei essa profissão para uma realização pessoal e adoro o que faço. Porém, de uns tempos para cá, percebi que não estava bem. Ah, entendi. Dormindo mal, comendo mal, e mal relacionamento e meu relacionamento com minha esposa estava péssimo, comendo mal. Infelizmente, meu serviço é muito estressante. Às vezes passamos meses na tranquilidade, mas tem dias que vamos em ocorrências tão horríveis que nos faz querer perder a fé no ser humano. Cara, sei exatamente o que ele tá querendo dizer. Eu também. A maldade é porque você já trabalhou de polícia? Não, mas eu sei como é que é isso aí de maldade no ser humano. Ah, isso é verdade. Continue. Brunão. Oi. A Melina tem um passado tão negro. Ela não fala. Ela não... Eu namorei verdade. O Pelé. Cara, ela tem um passado negro, velho. Mais negro, assim, negro é executar ordem 66, velho. É daquele jeito. É, nesse nível mesmo. Porra, anda, capaz. É que eu namorei o Pelé, por isso que o passado é negro. A maldade. Ah. Tá, continua. Foi ruim. Corta isso. Não corta não, ridiculariza ela. A maldade é muito grande. Porém, um belo dia, ouço o Jurassicast 92 sobre o mestre Robbie Williams. Cara, esse programa ficou muito bom, né? Uhum. Daí, num determinado momento, algum de vocês fez um comentário sobre depressão. Fui eu. Dizendo ser tratável, etc. Cara, aquela frase foi pra mim. Ela bateu em meu coração. Passei então a buscar auxílio, falei com minha esposa e marquei uma consulta com um psicólogo em Goiânia. Olha aí, cara, que legal. Hoje estou mais seguro, mais tranquilo, menos nervoso, consigo dormir melhor, minha insônia sumiu. Firme forte com a esposa. Estou obrigado de coração mesmo. Vocês são demais. Espero poder visitá-los em breve. Valeu, galera. Valeu mesmo, cara. O nosso ouvinte que pediu anonimato. Meu querido, eu fico muito feliz mesmo que você tenha tomado essa atitude de ir atrás de um psicoterapeuta. O que não é fácil, é mais assustador. Eu costumo a comparar é você procurar um psicólogo sendo mais assustador do que você, sei lá, passar por uma cirurgia, cara. É uma coisa, é muito assustadora mesmo. Eu já fiz terapia e eu, como terapeuta, posso afirmar isso. Cara, eu só posso ficar muito feliz que você, por 32 anos, você tá novo pra caramba ainda, e já tava desse jeito. Trabalhar no meio da bandidagem não é fácil. Eu, quando trabalhei na cadeia, só eu e Deus sabemos o que eu sofri. Porque, cara, é insalubre, velho, até dizer chega. Meu irmão foi se meter nessa área, passou no concurso público aqui em Brasília e resolveu assumir numa cadeia porque ia ganhar um pouco mais. A diferença era pouca. Tá lá cortando um prego, tirando atestado de abacate, porque não consegue trabalhar mais. Tanto nervosismo, tanto estresse. A minha madrinha trabalhou 15 anos penitenciária feminina. E ela fala que é pedreiro, né? Ela fala, mas ela é mais doida, acho que o pessoal lá, porque 15 anos, né? Deve ter ficado bem maluca mesmo. Ficou mesmo meio pneuzinho. É, a gente começa a ficar meio estranho mesmo, cara. A gente começa a ficar meio esquisito, entendeu? A gente vai perdendo a nossa identidade. Meu caro ouvinte anônimo, parabéns, meu caro. Parabéns mesmo, velho. Eu tô feliz de verdade. De verdade mesmo, de coração. Não, eu também gostei muito do e-mail dele. Tô feliz mesmo, de coração. Yes, it was. Cara, tem vários e-mails, cada um melhor que o outro. Eu vou ler aqui o do Ricardo Highlander Medeiros, olha o nome do cara. 33 anos, analista de sistemas Novo Gama, Goiás, onde ele dorme, já que trabalha em Brasília. Olá, Jurassicasters. Poderia gastar algumas linhas elogiando seu trabalho, mas você já sabe quando vocês são foda, então vou direto ao ponto. Gostei muito do Jurassicast 103, onde vocês destruíram o clássico da Sessão da Tarde, Falcão, Campeão dos Campeões. Gostaria de falar da importância desse filme pra mim. Só conheci meu pai aos 17 anos. Sempre foi complicado, quando criança, voltar para casa com uma lembrança de Dia dos Pais que não seria entregue a ninguém. Mais tarde, ver um grande espaço em branco na parte de filiação do RG também não foi uma experiência legal. Gostaria que esses fossem os únicos problemas que a falta de um pai faz a um garoto. Gostaria mesmo. Eu sempre tive consciência de quão ruim o filme era, mas dava algum alento imaginar que um eventual encontro com esse ser mítico, um pai, teria tanta emoção quanto eu via ali. Da mesma forma, vejo com outros olhos filmes como Maravilhoso, A Procura da Felicidade, O Péssimo, Depois da Terra e o recente O Juiz, com o Downey Jr., não o Sly, né? Óbvio que o mundo real é bem diferente, e o resultado foi bem diferente do filme. Meu pai não era um caminhoneiro bombado, adepto de queda de braços. Há certas coisas nas histórias que parecem se consertar com um abraço forte, mas infelizmente não foi o caso. E mesmo que resolvesse, não recebi um. Há espaços vazios que nunca serão preenchidos, mas a filiação em meus documentos não tem mais lacunas. E até recebi um título hereditário, o Highlander, que vocês devem ter zoado ou ignorado. Mas isso é outra história. Hoje eu sou pai de um adolescente de 14 anos, e o tempo não se importa se feridas ainda não estão curadas, pois agora estou no outro papel. Continuo vendo esses filmes de forma diferente, mas o ponto de vista é outro. Até Família Dinossauro ganhou um novo sentido. É, a princípio, mais fácil relacionar um bom filme com situações da sua vida, como vocês fizeram magistralmente no memorável programa sobre o primeiro rock, e é um pouco mais difícil confessar o mesmo respeito a um filme ruim. Fazer o quê, né? Continuem com esse excelente trabalho, Ricardo Highlander. Cara, que e-mail do Ricardo. Parabéns. Cara, o nome dele é Highlander mesmo? É, Ricardo Highlander Medeiros. Enfim, ele disse que conta... Ele disse que recebeu um título hereditário. Eu não sei o que, que é isso. É, de repente, enfim, o pai dele é escocês, sei lá, ué. Sei lá, enfim. É, depois ele podia mandar um e-mail. Ricardo, depois manda um e-mail explicando essa história do Highlander aí. É, eu fiquei curioso aí. Cara, se tu entendeu. Se é o seu nome, manda com RG. Cara, se tu tiver o sobrenome Highlander escrito assim, Ricardo Highlander, velho... Épico. Caralho, você ganhou... Velho, você pode andar com um título épico na cabeça, assim, andando épico. Mas olha só, Ricardo, parabéns pela sua história, assim, pela sua coragem de ter compartilhado com a gente essa sua questão pessoal da sua vida, questão do relacionamento difícil que você tem com seu pai. E espero, assim, eu sou pai, hoje sou pai, fui pai de novo, sei como é ser pai, não tive um pai ausente, então não sei como é isso. Mas, cara, eu acho que agora cabe a você fazer valer o relacionamento com teu adolescente aí de 14 anos, sacou? Seja melhor do que o seu pai foi pra você. E obrigado por prestigiar aí o Jurassicast, cara. E não fica chateado que a gente zoou o Falcão, não, assim. É porque, cara, era Golden Globes. O filme é bem merda. O filme é muito merda, cara. Eu entendo perfeitamente, me senti tocado. Mas os outros filmes que você falou, Procura da Felicidade, O Juiz, eu acho que valem a pena, assim. Procurando a Felicidade é com o Will Smith, né? Isso. Nossa, esse filme deu-me livre guarda. Esse filme foi soluçar, assim, pra caralho. Exatamente. Agora o Falcão, o Campeão dos Campeões, puta que pariu, cara. Esse filme é muito merda, velho. O filme não tem pé nem cabeça, cara. O filme é tudo cheio de erro. Puta. Eu só não consegui assistir junto, não, cara. Eu fui ouvindo do carro. Falei, eu não vou ver esse filme merda, não. Esse filme é muito merda. Jurássicos, aqui é a Patrícia Andrade de Magé, Rio de Janeiro. Estou muito, mas muito feliz com os últimos programas, especialmente sobre o filme Feitiço do Tempo, com a volta triunfal dos teatrinhos e a participação de todos os integrantes do site. Ficou muito bom, ficou bom demais. Também curti muito o programa sobre Rock, Irmão Caminhoneiro Shell e a sua notável sensibilidade por ocasião da morte da mãe do menino, muito bem ressaltada pelo Calaveira. No meu último e-mail... É muito bom, sua esposa morreu. Ai, caralho. Caralho, a situação do Rock aqui, né? Caralho. Aí ele batendo a mãozinha assim, caralho. Sabe o que? Mas também depois eu tava pensando, sabe o que eu acho que ele tava pensando na hora? Que eu, como o médico falou, sua esposa morreu, ele fez aquela cara porque ele pensou assim: esse moleque vai dar um show das poderosas aqui nesse hospital que eu tô fudido, velho. É verdade. Por isso que ele virou e falou assim, caralho. Aí dito e feito, o moleque, morreu, e saiu correndo de novo. Igual o Bruno falou, drama queen, né? Saiu correndo de novo. Ele, ai, caralho. Ô, oh, não foge não, inferno. Já tava bem. Mamãe morreu, eu te amo, Jesse! Jesse. Que é taxi, né, filha da puta? Jesse, me leva pra casa. Não, sem contar também, tem uma coisa também, Bruno, que aquele filme, eu tava revendo de novo, escutando o programa, hoje, e eu me toquei, escutando o áudio do filme que o Miotti colocou no programa, eu me dei conta de uma coisa, o filme tem 3 dubladores, todos os personagens são feitos pelos mesmos 3. É bem por aí mesmo. Caraca, velho, o que que a Herbert Ridge tá pensando? Também não tem roteiro, cara, vira lá, tipo, quanto eu pago aqui pelo número de frases pra cada um? Peraí, só o Niso Neto, faz vozerio no fundo, é o advogado do cara e ele aparece de novo em outro personagem. Porra, pelo amor de Deus. É, são 3, cara. Porra, mas vai lá, fala aí. Bom, vai lá, continua. Tá bom. Esse filme continua tá muito. Falando, vai. No meu último e-mail pedi que voltassem a falar de filmes mais clássicos, como Billy Wilder. Eu não consigo falar palavras com árvores. As árvores. Não, é palavras com árvores. Somanoses. Você viu, velho? Billy Wilder. Isso. Billy Wilder. E continua isso. Mutante. Ai, mutante. Billy Wilder, mutante. Presença de Miotti, né, velho? Deixa eu ver se ele ainda tá na putaria. Deixa eu ver se ele ainda tá na putaria. Tá, ainda tá na putaria. Olha que cafajeste, cara. Nem pra vir participar. Canalha. Ainda tá na putaria. Vou tirar deixa foto. Deixa ele gozar feliz, pô. Ah, vai ter que trabalhar. Gozar feliz vai, eu também quero. Vai, termina, pelo amor de Deus. E continua a insistir, pois o filme The Apartment daria um teatrinho hilário sobre as escapadinhas do escritório que existem até hoje. Por isso, se não der esse ano, por favor, façam-no em 2016. Vocês não vão se arrepender de assisti-lo. Esse recado foi principalmente pro Brunão, que adora botar um Jurassic Cast Crepúsculo dos Deuses e Quanto Mais Quente Melhor, que me deixou mal acostumada. Um beijo pra vocês e todo o elenco do apoio. Obrigado, um beijo pra você também, sua linda, que tanto me faz rir ao ler meu primeiro e-mail no Jurassic Combo 23, pois foi épico ver a Melina se enrolando ao ler o nome do diretor do filme e o melhor de sua dela por conta disso. Você repetiu hoje. Pô, você põe um Billy Wilder no meio? Uai, ela, Billy, ainda, e ela não fechou. Ela não sabe, não termina. Ela não tem, ela Wild, é no Wild, é, pai. É, eu não sei falar, é que nem o Ethan Wild. Tem um parque que chama Ethan Wild. Wild. Aí eu ficava, é que eu tive que aprender a falar isso, porque eu ia comprar o bilhete, que era um do... Aqui, Hop Hari e o Atual. Aí, mulher, o quê? O Atual. Ai, isso aqui só tem um. Ela... Aí eu falava, é um parque de água. Aí ela me dá o as árvores são manazes. Eu não escrevo mais palavras com W. Porque... Não pode, tá vendo, Bruno? Como tá, senão eu vou começar a falar Wilder. Faz internet. Até nisso tem, né, Bruno? Ah, tem alguma coisa aí. Alguma coisa em comum. Porque o Miotti é igualzinho. O Miotti começa, assim, no sufixo o Miotti vai bem. Ele vai no while, aí vai no final ele... Perde cada filha, velho. Velho, o melhor foi o Little Shop of Horrors. É Little Shop Chop. Horrors. Ah, ele virou e falou, chop, a gente... Eita, ele... Ah. Mas eu queria agradecer o e-mail aí da Patrícia Andrade. Eu já vi The Apartment, é, se meu apartamento falasse. Eu sou mega fã de Billy Wilder, já falei isso aqui várias vezes. É um dos filmes que eu gosto muito dele. Acho que tem outros que são um pouquinho melhores, assim. Mas eu gosto muito, adoraria fazer. Mas esse ano a agenda tá cheia, a gente tem muita coisa pra falar, muito, muito filme novo que vai sair por aí, que a gente quer falar também no Jurassic Cast, né? Mas não se preocupe, um dia vai sair, tá? É bom que tem pauta aí por uns 20 anos, né? Isso, exato. Não, não deixem de acompanhar o Jurassic Cast, porque volta e meia vai aparecer aquele filme que você sempre quis que a gente falasse. and the stars that shine above. Fala galera, tudo certo? Me chamo Nicolas Pedrosa, tenho 20 anos, sou universitário aqui de Belém do Pará. O último elo perdido de vocês me fez sentir na obrigação de mandar esse e-mail e contar sobre a relação desse episódio alienígena com a história da minha família. Caralho, eu li esse e-mail esse e dá um cagaço. Fiquei com o furico na mão. Olha só a internet. Vai. Brunão, vai. Brunão. Em homenagem àquela deliciosa da Gillian Anderson, sobe aí a trilha, Brunão. Sobe a música do Arquivo X, vai. Minha família sempre foi chegada à aviação. Na década de 70, meu avô, Antônio Gonzalez Pedrosa, foi diretor do Aeroclube do Pará e amigo pessoal do Brigadeiro Protásio. Caralho, essa galera, né? Do exército. Qualquer coisa. Então, comandante do primeiro comando aéreo da onde? Do Pará, né? Que ele já falou. Pará, exato. Que é o quê, Brunão? É, era o lá comandante do Capitão Holanda, que foi... Foi o que mandou o Capitão Holanda ir lá investigar a parada. Brigadeiro... O que foi, guri? Não, tô com medo do e-mail, vai. Esse Brigadeiro Protásio foi quem mandou o Capitão Holanda lá pra Colares pra investigar o que aconteceu. Isso, exatamente. E o cara era amigo pessoal do Brigadeiro, velho. Isso dá porrada pra caralho nos hippies. Mas vamos lá. Minha tia, filha mais velha do meu avô, conta que na época, meu avô acompanhou os militares na missão em Colares, por possuir bastante experiência com aviação, mesmo ele sendo civil. Após passar dias por lá, meu avô retornou a Belém direto para a cadeia da aeronáutica. Lá dentro, ele foi obrigado a contar tudo o que tinha visto durante a missão e só ia sair de lá quando a poeira baixasse. Ele só teve direito a uma visita da minha tia. Ao visitar meu avô, ele entregou a ela um bloco de anotações contando tudo o que ele tinha visto e pediu a ela para guardar no cofre da família. Perguntando a ele o que houve naquele lugar, ele simplesmente disse que viu coisas que nenhum homem deveria ver. Ai, meu... Ui! Baldar! Vai voltar agora, né? Vai, eu tô feliz. É óbvio... 6 episódios só, mas vai lá. Ah, mas já vale, pra matar a saudade. É óbvio que passados mais de 30 anos, quando minha tia em um jantar de família contou essa história até então inédita, todos perguntaram, e cadê esse bloco? Ela disse, perdi. Puta que pariu. Porra, tem um bloco. Olha, foda e não sei o quê, cadê? É... Perdi. É, velho, eu tinha comido essa tia na porrada, velho. Eu tava acreditando até agora no perdi. Na hora que perdi, isso sempre fica aquela história, né? Parece que alguém inventou. Ah, os meninos veio aqui pegar. A decepção e raiva contagiou a todos. No entanto, ela encontrou uma foto que supostamente meu avô está desenhando uma das criaturas que ele disse ter avistado na ilha. Nossos cúspides caíram. Eu não sei o que é isso. Acho que a cor deve ser cu, né? É. É isso aí, galera. Espero ter contribuído com a discussão e que vocês continuem com esses programas primorosos. Abraços. E vamos continuar. E agora, muito bom, cara. Fox Brunão Mulder. Pô, cara, agora a verdade tá lá fora, né, bicho? E cadê essa foto? Ela mandou anexo a foto do suposto não, não mandou, não. É muito supostamente esse e-mail. Tem muito supostamente nesse e-mail. Mas, cara, mesmo assim ainda dá um cagado. Velho, eu duvido de tudo. Apesar de eu gostar muito do tema, eu duvido de tudo. Eu nunca acredito. Mas velho, esse é difícil. Colares e Varginha, alguma coisa aconteceu e não foi pouca merda. Wellington Braz Leandro, 22 anos, universitário, licenciatura de Química, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Olá, queridos exploradores, sei que não vou ler esse e-mail no podcast, pois não trata sobre o episódio da semana, pois estou fazendo maratona. Não, cara, aqui a gente não tem isso não, a gente lê mesmo. Mas gostaria de deixar aqui singelos obrigado. Exatamente hoje, dia 16 de março de 2015, eu estava indo para a universidade pronto para trancar minha matrícula e desistir do curso de Química. Mas, por coincidência, cheguei ao episódio sobre o filme do Rock, Um lutador. Só um parênteses aqui, Bruno, falando sério. Cara, esse episódio do Rock deve ter uns 3 anos. Tem. É impressionante como até hoje a gente recebe e-mail, comentário, Exatamente. Declaração de como esse programa tocou a vida das pessoas. Exato. Né? É por isso que eu quis ler esse e-mail aqui. Tá certíssimo, é isso aí. E já pronto pra entrar na sala e desistir de um sonho, optei por esperar o episódio acabar. E depois da lição de moral e da história de vida de vocês, eu me lembrei por que que eu cheguei e qual foi o meu motivo de estar aqui estudando. Tudo começou no terceiro ano do ensino médio, onde falei para uns colegas, na verdade miseráveis, contei a eles meu sonho que seria me formar em química. Um falou: quando você se tornar químico, eu serei o presidente dos Estados Unidos. Outro me disse: acorda desse seu mundo de sonhos e desenhos animados e vai viver a vida real. Isso me doeu muito, mas estudei e consegui entrar na universidade. Mas quando eu tava prestes a jogar todo esse sonho fora só porque tava achando difícil as aulas, o Calaveira, o Brunão e o Miotti me fizeram chorar e me lembraram o que realmente eu sou e do que sou capaz de fazer. Muito obrigado, amigos do JazzCast, nunca esquecerei vocês. Enquanto escrevo esse e-mail cumprido, minhas lágrimas caem no teclado por ter pensado que em algum momento eu fosse ser um merda e iria desistir dos meus sonhos e deixar minha esposa sem uma vida boa. Muito obrigado. Cara, Wellington, a gente que agradece. Tudo ali naquele programa foi de coração, os três. A gente tava numa catarse coletiva ali quando a gente fez aquele programa. A gente é mega fã do filme e não podia fazer uma coisa diferente. E cara, que bom que esse programa já tocou tantas pessoas e vem tocando novos e novos ouvintes. Você vê, esse daí tá fazendo maratona ainda. Não sei nem quando é que ele vai ouvir isso aqui que a gente tá falando, mas... cara, obrigado a você por estar escutando a gente e por não ter desistido também do teu sonho, cara. Olá, pessoal do JurassicCast. Beleza? Beleza. Meu nome é Lucas Alves, tenho 22 anos e uma das minhas pequenas satisfações da semana é olhar o feed do JurassicCast e ver que tem mais episódios para escutar. Confesso que a primeira vez que eu vi os teatrinhos, achei um pouco caído. E nem cheguei a dar uma olhada, uma segunda chance pra eles. Mas no Elo Perdido 39, ou melhor, dos teatrinhos, deixei de lado uma velha opinião sustentada em quase nada e escutei tudo. Chorei de rir e quase chorei na homenagem para o saudoso Lucas. E fiquei depois me perguntando o motivo de não continuar algo tão bom como os teatrinhos. No JurassicCast 104, de novo... fiquei extremamente feliz com a surpresa da mescla de dois grandes produtos criativos de vocês, o JurassicCast ao vivo e o glorioso teatrinho. Para encerrar, gostaria de agradecer e elogiar a vocês que se preocupam em tornar melhor o dia de muitos ouvintes, que só por esse fato já merecem bem mais do que Oscars e tapetes vermelhos. Vocês fazem dias e pessoas melhores. Um grande beijo e abraço para vocês e também para o não menos importante elenco de apoio. Muito obrigada por lembrar do elenco de apoio. Haha, moro em Abadiã. Mentira. Espero. É que a gente falou se alguém morasse em Abadiânia, que era pra falar pra gente. Em algum programa a gente falou essa porra. A gente falou isso. Eu não lembro. Foi no do episódio do Feitiço do Tempo. A gente falou essa porra. Foi, que você fosse lá em Abadiânia que isso acontecesse. Isso, exato. Ah, tem internet aí, fi? Caralho. Não, ele falou que mora em... Mentira. Ah, tá. Mora em Abadiânia. Mentira. Espero um dia poder encontrar vocês por Brasília, apesar de morar na grande Ceilondres. Ele é de Ceilândia, é isso. É perto daí? É perto. É tipo meio periferia, então. É. Ah, saquei. Ceilândia, inclusive, é centro de erradicação de favelas. De invasões. Puta, tá morando bem pra caralho. Não, mas hoje em dia é um bairro bacana. Tem seus lugares esquisitos, mas Ceilândia é um lugar legal. Melhorou bastante. Agora e tal. É. Ainda morre gente pra caralho lá, mas tá, né? É, meio perigoso. Mas tá melhor. Cuidado aqui. Aí, Lucas. Cuidado aí. Vai na boa. Qualquer coisa, diz conhece o Brunão. Ele conhece esses marginal tudo. É isso aí. Obrigada, Lucas, pelo e-mail e por lembrar do elenco de apoio. Ah, e antes de passar pro próximo e-mail, eu queria mandar aqui um abraço, mandar um salve pro Anderson de Souza, o colchão magnético, que ele mandou uns 2 e-mails aqui, que já estão desde o outro Jurassic Combo, que a gente não conseguiu ler. Aí fica aqui o meu abraço pra ele e um beijo. Cara, peraí, colchão magnético é o apelido do cara? É, que apelido escroto no Facebook, né, velho? Cara, primeiro de tudo. Eu acho que ele vende essa porra. É, primeiro de tudo. Quem que tu pensa que é pra fazer isso aqui de moleque de recado? Quadro desses, de aviso. Desses marginais aí da tua quadra quebrada. Tem e-mail dele aqui. Você virou e falou, vou mandar um salve. Tô aqui, usina. Mandar um salve lá pro pessoal lá da pizzaria do Daniel, só da sexta, melhor pizzaria do mundo. Ronaldo, fala aí, Melina, fala aí, Ronaldo. Fala. Ronaldo. Não, fala, faz direito, faz direito, vai, fala. Ronaldo. Aí. O que ela pensa que vai mandar um salve aí? Oh, caralho, peraí, ela vou mandar um salve, já tá errado um aí. Salve ela vai, pros manda quebrado. Vou mandar um salve pro Daniel do Colchão, como é que é? Daniel do Colchão Anderson. É Anderson de Souza. Do Colchão Anderson, Magnético. Anderson, do Colchão Magnético. Tu tá ganhando por fora, filha da puta, pra estar não, aqui? Não, tem o e-mail dele aqui, mas como não vai dar tempo de ler, eu tô mandando uma louca. Ele já mandou um monte de e-mail e a gente nunca lê. Caralho, ai, parece o Maguila. Lembra o Maguila? Quando tava aí, eu quero mandar um... Caralho, vocês mandam um monte de abraço, eu mandei um. Sim, mas peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu tirar uma foto do domínio pra ela. O nome de quem está o site? Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do Preganeca. Quero mandar um abraço pro pessoal lá da churrascaria Boi na Brasa, que tem aqui me ajudado bastante. Parece Maguila falando, cara. Eu não acredito nisso, menino. Sério, velho. 4 anos depois tu ainda me dá uma dessa, velho. Tá usando isso aqui de quadro de aviso marginal. Eu quero mandar um salve aí pros manos lá da quebrada. Nós que tá, truta, galera lá da firma. Não, vai morrer. Quero mandar um abraço lá pro Anderson, do Colchão Manigético, tá ligado, mano? Colchão Manigético. O Billy Wilder. Billy Wilder. Billy Wilder. Billy Wilder. Mano Brown, mano. Para, I'm Charlie Tuna. Competition, listen. You know what to do. Você tá trabalhando aonde agora, hein? Você quer saber o bairro ou a empresa? Não, o bairro. Ipiranga. Ela falou. Ai, que você falou. Tô trabalhando no posto, tô cientista. Ela falou assim, eu tô trabalhando. Eu, aonde? Ela do Ipiranga. Eu falei, ué, tá trabalhando no posto? Ela pegou isso do lado, ele é um trofetista. Falei, caralho, sério? Nada conta, pô, mas é. Virou um trofetista? Aquelas meninas. Não, é bairro Ipiranga. É, vai lá, bairro Ipiranga, meu. Não falo assim. Caralho, velho. Não, tu não, cara, internet. Mandem e-mails e comentários. As pampas. Para que a Melina e o marido dela façam um programa juntos. Eles dois é o super gêmeos da Paulista. Eles começam a disparar do meu, parada puta da nave, meu. Cara, sério, é tipo baixo. Eles se unem. A Melina faz um esforço sobre-humano pra ela falar assim, ó. É, eu leio o roteiro aqui. Ela faz um esforço sobre-humano. Rapidão. Olha só. Vamos aproveitar e encerrar. Ah, deixa eu ler o último e-mail aqui. Não, mas você tem que ler como ele merece. É o 19, mas você vai ler como... O Bossa. Se fosse o Bossa, vai. Tá bom. Esse vai com carinho. Tem um nome aqui? Tem. É o Luciano. É do Luciano Costa, 22 anos, lá de São Paulo. Vai. Fala, pessoal do Jurassic Cast. Meu nome é Luciano Costa, tenho 22 anos e moro em São Paulo, é assim, firme. Trabalho como office boy atualmente, lá na firma. Sou contínuo. KKK, KKK. Vocês são meus companheiros do dia. Pô, puta truta, meu. Passo a maior parte do dia em filas de banco e cartório. E meu único divertimento são os podcasts, meu. Principalmente o Jurassicast, meu. Escutando vocês e me lembro dos meus colegas da escola, lá, o Mano Brown, a galera toda lá, Belina, Bruno Tomás, a galera toda lá, tá ligado? Aqueles papos de nerd, assim, porque pô, eu sou malandro, eu sou garoto, eu sou malandro, mas você sabe, né? A gente é tão um pouquinho de nerd, né? Sou bom maluco. Eu ri muito com os podcasts sobre filmes antigos. Vocês me estragaram as boas lembranças que eu tinha de vários filmes, como Madame Max e Highlander, né, meu? Vocês poderiam fazer uma aula perdida sobre filmes da sessão da tarde. E principalmente um Jurassic Cast sobre o gênero do videogame, The Wizard, meu. De 89. Cara, esse filme não vai entrar aqui, porque isso é muito merda, velho. Eu não sei, de repente um live rola, é, só, hein? É uma propaganda da Nintendo. O ápice do filme é ele jogando Mario 3. Então não vai rolar, não vai rolar. Que tem até o campeonato do videogame igual no filme, puta. Não. Tem até o ator da série Anos Incrível. É verdade, é verdade. Pulei agora. Tem até o ator da série Anos Incrível, aquele que tocava assim, olha, What do you do, meu? What my friend got you, tá ligado? Eu puta, adoro esse filme. Puta filme maneiro, meu. Adorava esse filme quando eu passava nas tardes lá na Globo, tá ligado? Atirando! E sonhava em participar de um campeonato de videogame igual no filme. Porra, meu, essa tudo da hora, meus minigames. Valores. Ai, puta tá mulher paulista, mano. Tomar os lanches. Valores, puta mulher guerreira, meu. Desculpa se o e-mail ficou longo, né, Márcio? Tá é curto, velho. Um grande abraço para todos vocês. Aqui é 2015. Seja o ano ainda mais incrível para o Jurassic Cast. Eu muito obrigado. Ai, cara, a gente tá zoando o Luciano aí, Luciano Costa. Eu não tô zoando, não. Fala desse jeito mesmo. Faça o salve, parça. Meu nome é Luciano Costa. Eu vi que foi muito engraçado que ele botou no começo assim: trabalho como office boy atualmente, sou contínuo. Sou office boy atualmente, sou contínuo. Gente, isso aqui que eu fiz é a Melina e o marido dela conversando. É verdade. Você sabe, a Melina tá conversando aqui com a gente, de repente, às vezes o Tomás dá umas biluga doida dele lá, aí começa a quebrar a casa, uma coisa assim, umas loucuras. Aí ela vai pra tela e só um pouquinho: ô meu, eu tô gravando, meu! Aí ele responde lá atrás, tipo, mais fundo assim, mais longe. Ele responde assim: ah, tem fundo. É, meu! Eu tô procurando aquela frigideira lá, caralho, meu! Já falei que tá em cima! Aí ela voltou, gente, voltei. Sacanagem. É tipo um dialeto próprio, né? É, ele é. Melina. Dicionário próprio. Os Tomazes, né, velho? Os Tomazes. Os Tomazes. Melina conhecida também como a Cavalgadora de Unos, né, velho? Nunca foi esquecer. Cara, eu vou levar pra aí. E quando eu morrer, eu vou estar lá no céu. Que eu vou pro céu. Aí eu vou virar e falar assim: você conhece a Milena? Deixa eu contar a história do Uno. Nunca vou me esquecer daí, cara. Ai, internet, olha só. Queremos agradecer imensamente, cara. De verdade, sério. De verdade. Piadas à parte. Falando muito sério mesmo. Nós não temos palavras suficientes que possam descrever o carinho que nós temos por todos vocês e a alegria que nós tivemos em receber esses mais de 200 e-mails. Cara, mais de 200 e-mails. É, mas tem 200 e-mails. É e-mail a pampa, meu. É e-mail pra caralho. Charlinho vai ficar lendo esses e-mails daqui até final do ano. O Charlinho é ótimo. Charlinho, eu só queria trabalhar, só queria estudar. Meu. Só queria estudar o Charlinho. Que gosta de batata? Cara, Hermes e Renato, parabéns, viu, velho? Da hora, Charlinho. Charlinho, só queria estudar. Uma parça nossa aí, Charlinho. Isso aí, internéticos. Então queremos agradecer demais todos vocês aí, certo, Brunão? Agora eu tô conseguindo parar e falar assim, caralho, velho. Fudido, velho. Tô muito fudido, velho, quando eu vou lá em São Paulo. Talvez eu vou voltar a São Paulo esse ano mesmo, quero mais aquecer, foda. Eu acho que você devia chamar o sogro do Miote pra gente encerrar. Peraí. A Melina tem um puta bigode. Vai encerrar o programa assim agora? Com certeza. Tem que encerrar com o meu. Melina tem uma porra de um bigode. Deixa eu falar. Vai, fala. Encerra aí, guria, vai. Manda um beijo aí pros seus fãs. Um beijo pros meus fãs, um beijo pra quem também não gosta de mim, foda-se. Quem um que beijo não gosta pra... de você? Não sei, Melina mas... tem bom poder pra caralho. Tem o quê? Tem o quê? Melina tem bigode pra caralho. Meu time, meu genro e artista. Melina tá velha e escrota. Caralho. Tá nível ratinho já. Alô? Peraí, que a gente tá digitando. Será? Já foi maneira. Não, mas acho que esse aqui é um pedido dos ouvintes, hein? Melina libera essa mixaria. Menina, hoje em dia vale não muita coisa. Peraí, tem mais um tempo. Tiririca escuta o Jurassic Cast. Caralho, velho. Será que a gente vai receber o e-mail do Tiririca? Tiririca escuta o Jurassic Cast. Pronto, começa aqui a campanha Tiririca escuta o Jurassic Cast. É. Viu? Todo mundo tweetando. A hashtag Tiririca escuta Jurassicast. Isso, pronto. Ai, lá vem. Tá digitando muito. Ai, caralho, vai logo isso. Meu Deus do céu. Vamos ver se vai. Dá um coelho para a Melina que ela libera. Ai, caralho. Pode parar? Não pode. Artista. Ai, caralho. Meu genro e artista. Meu genro e artista. Foi assim, eu falei do Jurassic Cast pro Tiririca. Foi aí. Vai falando bem, vai. Não sei. Ai, lê um e-mail, pelo amor de Deus. Foi de novo, aí, foi de novo. Vai, por aí, favor, hoje sério. Hoje eu almocei com o sogrão. Vai, aí. Olha só. Kino é velho. Que é? Kino é velho. Mas olha só, o cara vai inventar. Isso vai virar propaganda, isso aí, velho. Vai. Isso aí vai virar propaganda, cara. Vai virar camiseta.